Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. A Floresta Encantada, todas as semanas com os sons do rock psicadélico e rock progressivo. Voltamos aos concertos, às edições ao vivo, e hoje estamos com dois álbuns bem diferentes entre eles. Primeiro, a mais recente edição do Scan, aliás a primeira edição oficial de um concerto do Scan, se bem que nascido a partir de uma bootleg. O álbum Live in Stuttgart 1975, acabadinho de sair, a partir de uma bootleg de um super fã do grupo alemão Andrew Hall, e como o nome indica, um concerto gravado em Stuttgart em 1975, com 6 faixas, algumas delas a passar bem os 20 minutos, incluindo a primeira, e é essa faixa que vamos escutar agora e que já estamos a ouvir em fundo, Stuttgart 75 Heinz, o Scan ao vivo na sua formação clássica, com Herman Schmidt nas teclas. Herman Schmidt, o homem também por trás da edição deste concerto. Depois, Iaki Labzeit na bateria, Michael Corolli na guitarra e Ulger Skoskaj no baixo. E atenção, claro, para a secção rítmica do Scan, que fez história e que deixou imensas influências. E nesta primeira música é possível perceber o porquê dessa história da secção rítmica do Scan. Já roda em fundo então Heinz, são os alemães Scan, no seu primeiro disco ao vivo, Live in Stuttgart, 1975, agora na Floresta Encantada. Floresta Encantada esta semana com dois registros ao vivo. O próximo pertence a Sly and the Family Stone, mas já lá iremos. Estamos na Floresta Encantada a ouvir a mais recente edição do Scanner, aliás, o primeiro álbum ao vivo do Scanner. Já saíram outras canções ao vivo, mas em coletâneas. Esta é mesmo a primeira edição oficial e arranca, de certa forma, uma sequência de discos ao vivo. São álbuns que estão a ser supervisionados por Ermin Schmidt, o teclista do Scanner, o único membro sobrevivente da formação clássica do Scanner. Este registro que estamos hoje a ouvir, Live in Stuttgart 1975, nasce, aliás, das bootlegs captadas por um super fã do grupo, Andrew Hall, que registou muitos concertos durante a década de 70, entrava nos concertos com muitas roupas para esconder o material de gravação e fez muitas bootlegs. Esta já corria por aí nas internet já há alguns anos, mas agora é oficial e nesta operação conduzida por Ermin Schmidt está finalmente disponível Live in Stuttgart 1975, um registro que reúne cinco faixas: Eins, Vai, Drei, Via, Funf, canções longas, jams, quase tudo improvisado por parte do Scan, numa altura em que já a banda não contava com Damo Suzuki, o vocalista clássico do Scan, e este álbum representa de facto aquilo que o Scan eram ao vivo, muito bem diferentes daquilo que acontecia em disco, em ambiente mais controlado. Longas jams, muito improviso e de facto a secção rítmica a vir ao de cima, uma secção rítmica que deixou muitas descendências ao longo da história. Depois de termos escutado Eins, com 20 minutos de duração, vamos escutar agora a segunda faixa deste concerto, simplesmente Se Vai, a segunda faixa, Stuttgart 75, álbum ao vivo por parte do Scanner, pode ser conferido, por exemplo, no Bandcamp oficial do Scanner, e está hoje em destaque na Floresta Encantada. Vamos então escutar Se Vai, do Scanner, e já voltamos para apresentarmos um novo registro ao vivo, pertence esse a Sly and the Family Stone. Os alemães Can, agora na Floresta Encantada. Thank you. concerto de Cannes na Floresta Encantada para conferir o registro Live in Stuttgart 1975, já está disponível, nascido a partir de bootlegs captadas precisamente em 1975, mas agora chegam de forma oficial e é um álbum que vale bem a pena para percebermos como os Cannes eram ao vivo em meados da década de 1970. Seguimos na Floresta Encantada com outro registro ao vivo, este tem como título Live at the Fillmore East, de 1968, pertence a Sly and the Family Stone. Na verdade, são quatro discos de dois dias de concertos por parte de Sly and the Family Stone, dois concertos que têm uma história interessante por trás. Sly and the Family Stone, na altura, em finais dos anos 60, era uma espécie de one hit wonder, por causa do single Dance to the Music, que saiu em 1967, mas o álbum onde estava este single, Life, não teve grande sucesso comercial. O plano a partir daí foi tentar captar um concerto de Sly and the Family Stone, já que era uma banda muito aplaudida em cima do palco, gravar os concertos, lançá-los e ter aí algum sucesso. No entanto, poucos meses depois dos concertos no Fillmore East em Nova York, por parte de Sly and the Family Stone, saiu o single Everyday People, que se tornou num enorme sucesso comercial para o registro, assim como o álbum seguinte, Stand, de 1969, que não incluiu, na verdade, nenhuma canção daquelas que foram tocadas no Fillmore East em 1968. Os concertos foram, de facto, gravados, mas nunca editados, saíram apenas em 2015, numa operação conduzida pelo guitarrista dos Roots, Kirk Douglas, e na altura fez parte do Record Store Day de 2015, esse registro ao vivo por parte de Sly and the Family Stone, que finalmente via a luz do dia. Os concertos foram gravados nos dias 4 e 5 de outubro de 1968, no Fillmore East de Nova York. Dois concertos por dia, o que já diz muito também das bandas da época, dois concertos por dia, são quatro ao todo que fazem parte da edição ao vivo. No entanto, hoje na Floresta Encantada recuperamos temas do primeiro concerto, captado a 4 de outubro de 1968. Vamos ouvir algumas canções deste registro e, de facto, dá para perceber o quão impressionante era Sly Stone ao vivo, mais os músicos que se seguiam, Family Stone. E vamos escutar primeiro Are You Ready, agora na Floresta Encantada, Sly and the Family Stone, em 1968, em concerto em Nova York. We'll be right back. By nobody, but I love you, oh baby, yes I do. thinking, mama, I love her. Say, I love her only you, child. If I do, I'm gonna lose my pride, yes. I shall never turn you loose. If I do, I'm gonna lose my pride now. I can't turn you loose by nobody. Cause I love you, baby. Yes, I do. Hip was shaking, mama, I love you. Say, I love my only you, child. I do it, baby, if you don't. I'm gonna give you everything that you want. A soul, o funk e o groove psicadélico de Sly and the Family estão seguramente uma das bandas ao vivo mais impressionantes. Fizeram história em finais dos anos 60 com este som cheio e com muito ritmo. Estivemos com duas músicas, primeiro Are You Ready e também um medley com os temas Turn Me Loose e I Can Turn You Loose, duas faixas gravadas ao vivo em Nova York, 4 de outubro de 1968, para o registro Live at the Fillmore East de Sly and the Family Stone, um álbum que só viu a luz do dia em 2015 e numa operação conduzida pelo guitarrista dos Roots, Captain Kirk Douglas. Estamos a chegar ao fim desta floresta encantada, toda ela com temas ao vivo, primeiro com os Can em 1975 e agora um som bem diferente, igualmente psicadélico, mas mais virado para a soul, R&B e funk com Sly and the Family Stone. Para o final fica, aliás, a faixa que encerra este primeiro concerto de Sly Stone no Fillmore East em Nova York em outubro de 68, Love City, a fechar também a Floresta Encantada desta semana. This is a song called Love City. yeah, I'm talking about love, city. Woo-hoo, yeah, yeah, I'm talking about...